fomos nós, criaturas humanas, limitadas e mortais, que inventamos o nome de Deus? O nome não pode ser um rótulo, uma etiqueta, colado nas pessoas e nas coisas. O nome vem de dentro das pessoas e das coisas. Não pode ser falso nem fabricado. Tem que exprimir o mais íntimo do íntimo, a própria essência e razão de ser e de existir, da pessoa e da coisa nomeada. Nós, criaturas humanas, não inventamos o nome de Deus. Foi Ele que nos ensinou seu próprio nome. Ligando os salmos à vida, à morte e à ressurreição do Senhor Jesus, sabemos perfeitamente que o nome do nosso Deus é e só pode ser amor. Ele ama cada um de nós com toda a intensidade. Isso é maravilhoso.